chega bem perto dos meus olhos. Eu quero ouvir olhando em seu olhar. E não me ama e que tudo acabou. E nossa cama toda chama se apagou. Mentira, mentira, nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira, meu coração me diz que é mentira. Se ainda ontem nos amamos, foi tão lindo nosso amor. Me diga logo que é um trote, que você brincou, que tudo acabou. Se acaso insistir, te dou um tempo para refletir. E ansioso eu espero ouvir que tudo é mentira. Se ainda ontem nos amamos, foi tão lindo nosso amor. Me diga logo que é um trote, que você brincou e tudo acabou. Se acaso insistir, te dou um tempo para refletir. E ansioso eu espero ouvir que tudo é mentira. Mentira, mentira, nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira, meu coração me diz que é mentira. Mentira, mentira, nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira, meu coração me diz que é mentira. Henrique Tarciso, mentira, para os nossos parceiros, nossos companheiros que durante esse ano de 2013 transmitiram o programa Cleiton Aguiar, e com certeza vamos continuar juntos em 2014, né? E se você faz parte de alguma emissora de rádio de qualquer lugar do mundo que desejar transmitir o nosso programa, o custo é zero, viu? Não paga rigorosamente nada. Basta que você entre no site radioestudiobrasil.com.br, tem lá o cadastro da sua emissora, você cadastra, vai receber uma senha e toda semana você recebe 5 programas do Cleiton Aguiar para você jogar ao ar de segunda a sexta-feira, tá bom? É só entrar, radioestudiobrasil.com.br. João Paulo e Daniel, Muda. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Muda e vem ficar comigo. Muda que eu te ensino a me querer. Já faz tempo que eu te quero e como quero dividir a minha vida com você. Muda e faz de mim a sua casa. Me abraça e me deixa te abraçar. Quando for escuridão e tempestade, meu amor, por ser amor, vai te ajudar. Falo não porque sou eu, mas amor igual ao meu você não vai encontrar. Toda hora de primeira vez, eu só faço te adorar. Falo não porque sou eu, mas amor igual ao meu, você não vai encontrar. Eu só faço te adorar. Muda e faz de mim a sua casa. Me abraça e me deixa te abraçar. Quando for escuridão e tempestade, meu amor, por ser amor, vai te ajudar. Amor igual ao meu, você não vai encontrar. Toda hora de mês, desde a primeira vez, eu só faço te adorar. Falo não porque sou eu, mas amor igual. Você não vai encontrar. Toda hora, dia e mês, desde a primeira vez, eu só faço te adorar. Falo não porque sou eu, mas amor igual ao meu, você não vai encontrar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. João Paulo e Daniel, uma gravação de 1997, Muda. Esse foi o ano que o João Paulo subiu para se encontrar com Deus, né? Então foi o último disco que ele fez junto com o Daniel. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ano novo, vida nova e o seu planejamento precisa ser feito, né? Se você que é promotor, você que faz promoção de eventos em qualquer lugar do Brasil, eu vou dar para você a opção de você ligar para RBM Música e levar para sua festa Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Eliane Samuel, Djalma Nilcinho, Wagner Simão, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. Você liga 61-9981-3601, 9981-3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Foi o que fez o Diego, lá de São José do Mantimento, nas Minas Gerais. O prefeito Kleber Sabino pediu, o Diego ligou para mim e contratou os shows do Cleiton Aguiar e do Chico Rei Paraná para a grande festa que acontece em São José do Mantimento no mês de junho, mês 6 de 2014. Você pode ligar também, 61-9981-3601. O avô do João, Cleiton Aguiar e Márcia Ferreira, Lua Branca. Lua, lua, lua branca, lua, lua amiga, lua de São Jorge. Lua, lua, lua branca, lua, lua minha, diz pra mim se pode. Tanto sofrimento, tanta amargura, tanto amor ao vento, tanta desventura. Oh, lua, lua, se ela voltasse pra mim, sofreria assim. Lu, eu só gosto dela, eu só penso nela, ela vive em mim. A todo instante, ó lua, lua, se ela voltasse pra mim, sei que não sofreria assim. Lua, eu só gosto dela, eu só penso nela, ela vive em mim. Lua, lua minha, diz pra mim se pode. Lua, lua, lua branca, lua, lua amiga, lua de São Jorge. Leiton Aguiar e Márcia Ferreira, do Pedro José, Lua Branca. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu programa, a vida inteira foi assim, é descobrir coisa boa pra mostrar pra vocês. Eu descobri aqui em Brasília um grupo chamado Flomulengo, que eles têm um trabalho autoral, eles mesmos compõem as músicas e tal. E eu vi que era coisa boa, começando pela capa do CD, que é muito bonita, muito bem feita e tal. E eu fui ouvir o CD e tive dificuldade de escolher uma música para mostrar para vocês, porque o CD é todo muito bom, né? Então eu vou trazer, mostrar para o Brasil, diretamente do Planalto Central, Flomulengo, o maior São João do Ferrado. De forró, feitas pra você dançar. O mexe, mexe, bate coxa, muita gente grudadinho, coladinho de danó. Forrozeiro de primeira, tocando a noite inteira, faz o chão levantar pó. Pode dar nó, pode dar nó. É a melhor festa do ano, 5 dias de forró. Pode dar nó, pode dar nó. Rala, puxa um rabo de saia, chamego bom pra que melhor. Pode dar nó, pode dar nó. Maior São João do Cerrado, o povo dança sem dó. Pode dar nó, pode dar nó. Região do Centro-Oeste também tem forró padó. Quem quer matar a saudade, vem, não vai se arrepender. Essas ilhas tem forró até o dia amanhecer. Vamos cair nessa dança, é tão bom que não se cansa. Vem curtir forró badá. Chachado e miudinho, chatinho agarradinho, você não vai ficar só. Pode dar nó, pode dar nó. É a melhor festa do ano, 5 dias de forró. Pode dar nó, pode dar nó. Puxa um rabo de saia, chamego bom pra que melhor. Pode dar nó, pode dar nó. Maior São João do Cerrado, o povo dança sem dó. Pode dar nó, pode dar nó. Região do Centro-Oeste também tem forró podó. Thank you. Grupo Flomulengo, o maior São João do Cerrado. A sugestão do Beijá, Alain Aladim e Bruno Marrone, não vá. Feche os olhos e adormeça em meus braços, meu amor. O adeus pode esperar, mas essa noite por nós dois. Sei que pássaros feridos não podem voar e que nós não fomos feitos pra nos encontrar. Onde estamos, nosso ninho? Te afastar de mim. Sem teus braços eu já nem sei existir. Não vá, não vá, não vá. Seu lugar é ao meu lado em nossa cama. Não vá, não vá, não. Cantando com vocês. Obrigado, meninos. Um instante sem você pra mim é um eterno esperar. Dos seus lábios é que vem a força pra me sustentar. Em teus olhos eu encontro forças pra viver. E você se encaixa em mim como uma luva. Essa noite não foi feita pra partir. Não vá, não vá, não vá. Seu lugar é ao meu lado em nossa cama. Não vá. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Alain Aladim, Bruno Marrone, não vá. Agora, se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, ele não divulga, não é só Bruno Marrone, Alain Aladim, as grandes estrelas, não. Ele faz a divulgação do seu trabalho. Agora, por exemplo, ele está divulgando o trabalho do Wagner Simão e da Eliane e do Samuel, e o trabalho começa a despontar no Brasil inteiro, né? Ele faz um trabalho ali na região de Minas Gerais, que é a região de onde mais acontecem shows e é uma região que lança realmente o sucesso, né? Então, se você quiser um contato com o Flávio Bejar, é só ligar 61 99 81 3601. No próximo bloco, eu tenho Douglas Cial, Fernando e Sorocaba e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Ananias Gonçalves Ribeiro, de Andradina, no estado de São Paulo. Andradina é onde aquela música do Rei do Gado, né? O Tião Carreiro e Pardinho, que ele amarrava lá um boi em cada pé de café que ele tinha. Mas o Ananias Gonçalves Ribeiro, ele ligou para participar da trilha sonora da Minha Vida e disse que essa música aqui teve um impacto grande na vida dele e que todas as vezes que ele ouve, ele diz que tem muitos anos que não escuta essa música no rádio. Realmente, essa gravação, só essa gravação já tem 43 anos, né? É uma gravação de 1970. E eu vou trazer aí, na trilha sonora da vida do Ananias Gonçalves Ribeiro, de Andradina, São Paulo, do Glacial, História de um Prego. Meu filho, vem cá, corre, vem sentar aqui comigo. Sou teu pai, sou teu amigo, quero te aconselhar. Olhe na parede, aquele prego ali pregado. Ele sabe o meu passado, mas eu quero te contar. Naquele prego eu já pendurei meu laço, o arreio do Picasso, cavalo de estimação e um par de esporas que custou muito dinheiro e o chapéu de boiadeiro que eu lhe dava no sertão. Naquele prego pendurei muito cansaço, muito suor do mormaço e poeira do estradão. E quantas vezes minha mágoa pendurei, sentimentos eu guardei pra não magoar teu coração. Agora em diante vou tirar dele meu laço, o arreio do Picasso e as esporas vou guardar. Naquele prego pendure uma sacola cheia de livros da escola e vontade de estudar. Quando amanhã você estiver aqui sentado, lembrando nosso passado, olhando o prego pioneiro, quero que seja um doutor bem afamado e diga sempre em alto grado: sou filho de um boiadeiro. Na trilha sonora da minha vida, do Glacial, História de um Prego. E se você teve uma música importante na sua vida e quer recordar, é só você mandar um e-mail para programacleitonaguiar@gmail.com. Cleiton, eu quero participar da trilha sonora da minha vida, aconteceu isso e isso. É de você dar o nome da música que nós vamos atender o seu pedido aqui, tá bom? O sucesso do momento, Fernando e Sorocaba, Sobe, Sobe. Mais uma, sempre cabe mais duas, três, quatro. Aperta que vai fácil. Pula pra dentro, deixa esse medo invade. Fica suave na nave, tenha total liberdade. Pra ser quem você é, fazer o que quiser, sem se preocupar com nada, é bom, né? Se você disser que topa o que vier, cê tá no lugar certo, vem, vem, vem. Sobe, sobe, sobe, sobe, que cabe todo mundo. Joga a mão pra cima que eu te puxo. Sobe, sobe, sobe, sobe, hoje cê tá comigo, eu te devolvo quando amanhecer. Sobe, sobe, sobe, sobe, que cabe todo mundo. Joga a mão pra cima que eu te puxo. Sobe, sobe, sobe, sobe, que hoje cê tá comigo, te devolvo quando amanhecer.

o trem fica ruim, viu? Aí, a sua vizinha tá bonita, seu marido começa a olhar pra ela. Mas isso acabou. Se você for uma pessoa que gostar de você mesma, chegou o Puro Ômegas, viu? A mais revolucionária linha de produtos de beleza, Puro Ômegas. É uma inovação que vai ajudar todas as mulheres a ficarem mais saudáveis e mais bonitas. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício da sua beleza e da sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas. No representante exclusivo em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br e pelo televendas 61-3532-6993, 3532-6993, no horário comercial. E se disser que ouviu esse recado no programa Cleiton Aguiar, você ganha R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. Comadre, vou te ensinar a fazer hoje, é um quitutezinho árabe, todo mundo aprecia, que é esfirra, né? Você vai fazer o seguinte, você vai precisar duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá de mandioca cozida amassada, um tablete de fermento, dois ovos, duas colheres de sopa de manteiga, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sobremesa de sal e uma xícara de chá de leite. Duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá de mandioca cozida amassada, um tablete de fermento, dois ovos, duas colheres de sopa de manteiga, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sobremesa de sal e uma xícara de chá de leite. Para o recheio, meio quilo de carne moída, duas xícaras de chá de milho verde cozido, uma cebola ralada, sal e pimenta do reino a gosto, suco de um limão e duas colheres de sopa de óleo. Para rechear, você pega meio quilo de carne moída, duas xícaras de chá de milho verde cozido, uma cebola ralada, sal e pimenta do reino a gosto, suco de um limão e duas colheres de sopa de óleo. Bata o leite, a mandioca, o sal, o açúcar, o fermento, os ovos e a manteiga, tudo junto no liquidificador. Jogue essa mistura sobre a farinha de trigo, amasse e deixe descansar por 15 minutos ou mais até a massa ficar leve. Depois junte farinha de trigo aos poucos até a massa não grudar nas mãos. O recheio você tempere a carne com os ingredientes, refoga com milho ligeiramente para soltar a água da carne. Faça as esfirras, pincele com gema de ovo e leve ao forno. Vai ficar bom esse trem, hein? Nossa, se eu cantar para o programa do Cleiton Guerra, ensina as meias até fazer esfirra. Tem base um trem desse? Música nova de Zezé de Camargo e Luciano. Quando acordo com você. Direção desses olhos que me fitam. Quero ir na direção desse corpo que me atrai. Facilidade em ter você, eu pensei, não é tão fácil. Quando a fruta está madura, a mais doce lá do alto, nossos olhos se cruzaram. Eu notei que tinha chance. Não se encontra todo dia uma pedra de diamante. Uma estrela não revela a direção que vai cair. E é por isso que eu não vou deixar você sair de mim. Vem aqui, traz o sonho que me faz sentir seu dono, que me faz sentir um rei, muito mais que um simples homem. Vem aqui.

seguir. Se alguma vez você pensar em mim, não se esqueça de lembrar que eu nunca te esqueci. Quantas vezes eu pensei voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber. Sei voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber. No Cantinho do Rei eu mostrei Roberto Carlos à distância. E ela, a Lorota Boa de hoje eu trouxe o Ticabuco. Assunto só. Senhor, me dá serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que não posso aceitar. Paciência para ouvir o choramingo daqueles que têm serenidade de mais e coragem de menos. Força de vontade para dedicar 100% do meu trabalho, assim, 12% na segunda, 23% na terça, 42% na quarta, 28% na quinta e 5% na sexta. E sabedoria para esconder bem escondido os corpos daquelas pessoas que eu tiver que matar por ficar me enchendo muita paciência. Assim seja, amém. Salve Deus, povo do mundo, sempre. Comadre, tem um tempão danado que eu não como abóbora d'água. Tem gente que chama ela de marimba, mas para mim é abóbora d'água. Ó, de forma que, se você quiser fazer uma misturazinha, eu ajudo a comer ela e garanto que eu vou fazer o que eu puder. Mas, menino Cleiton Aguiar, sim. Hoje em dia, já, as mulheres já estão guiando demais carro, né? Dirige. Já acabou até aquela história de mulher no volante, perigo constante. Acabou, hoje em dia acabou isso, né? Eu vou te dar um dado que você não sabe. O qual? A mulher paga menos o prêmio de seguro. Se for para uma mulher, é mais barato do que se for para um homem. Será? Porque estatisticamente está provado que elas são mais cuidadosas ao dirigir. A não ser com a comadre Nicota. E se envolve menos em acidente. O que tem a comadre Nicota? A comadre Nicota, ela resolveu dar umas voltas no fusquinha do compadre Melk. Sei. E naquela curva que... Mas ela sabe guiar? Pois é, o problema é isso. Ela foi mesmo, sabia, né? Aí naquela curva ali que vai na casa do Mané Vermelho... Ah. Ela não deu conta de fazer a curva e entrou na casa dele. Sei. No rumo da cozinha. Era hora do almoço, eu estava almoçando. Ah. Aí o carro arrebentou a parede assim e o carro, o fusquinho, parou assim, beiraninha a mesa. Isso, o Mané Vermelho almoçando? Almoçando. Ele falou assim, vamos almoçar, Nicota? Maior calma do mundo. Mas falando em mulher no volante, estava com o padre Melco em casa e chegou uma mulher lá, conhecida dele, uma vizinha, mais ou menos vizinhada dele. Seu Melco, estou precisando demais da ajuda do senhor. O que foi? Não, eu, hoje de manhã, eu peguei o carro para ir trabalhar e o meu marido ficou em casa vendo televisão, que ultimamente o serviço dele tem sido esse, ficar vendo televisão. Eu fui, eu andei assim 1 quilômetro, o carro morreu, parou, uma vez tudo assim. Aí eu peguei e fui atrás do meu marido. Ah, seu Melco, você vê o que eu achei? Achei o meu marido na cama com a vizinha. Falei assim, não, você tem... Não, engana, eu ouvi, ué. Ó, e pior é o seguinte, eu tenho 32 anos, meu marido 34 anos, nós é casado há 10 anos. E a vizinha tem 22 anos, uma moça bonita demais. Oh. E esse confessou para mim que já tem um caso há 6 meses. Oh. Eu vim cá perguntar ao senhor o que é que eu faço. Qual é a providência? Aí o culpado meu, sabe que o culpado meu é um prestativo demais. Ele jamais ia deixar de dar um conselho para essa mulher, né? E ele é um homem assim, delicado. Delicado, né? Equilibrado. Equilibrado, sabe? Né? Aí ele pegou e falou assim, ó, eu vou te falar para você da seguinte forma. Quando um carro para assim, depois de ter andado um trecho pequeno, isso pode ter acontecido por conta de um punhado de coisa. Primeiro, você olha no tanque se tem gasolina. Depois você pega, vê se o filtro de gasolina não está entupido. É. Não deixa de olhar também se tem algum problema com a injeção eletrônica. É. Se nada disso resolver o problema, pode ser que seja a própria bomba de gasolina que atrapalhou. É. Agora, se de tudo resolver, você chama um mecânico e o problema é sério. Esse caboclo é besta, né? No próximo bloco, eu tenho uma belíssima oração pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Ao invés de você ficar reclamando aí que a vida tá custosa, tá difícil, faça que nem eu. Torne-se um revendedor Oporte Jeans e ganhe muito dinheiro, viu? É uma excelente oportunidade para você ganhar dinheiro sendo um revendedor Oporte Jeans aí na sua cidade. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, você tem possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender mais barato do que a concorrência. Oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiras e para quem tem família grande. Vale a pena, viu? Entre em contato com o telefone 61-99813-601 da Vivo, 99813-601, ou 81438802, 81438802, esse é da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do país, você liga agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Faça que nem eu, comecei pedindo 100 peças, depois pedi 1000, e agora já tô com um pano de caminhão cheio de calça, né? Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando neste final de semana, o Neilton José Perigoso, a Ruth Araújo Dias, Maria Verônica Ferrari, Hermes Teixeira Bilio, Eliana Nascimento Souza, Roseli Oliveira Matos, Lucas Batista, Anne Fonseca, Kellen Tâmara, William de Campos, Antônio Silva, Zé da Prata, a minha amiga Esther Almeida, Edna Valadares, Valéria Carvalho, a Mônica Chique, Jaine Bonfim, Adriana do Sérgio Botelho, o Antônio Zito Soares, o Rodrigo Guedes, meu querido amigo, que é casado com a minha sobrinha Marina, a Cleusa Silva, Mona Lisa Nunes, grande cantora e compositora, filha do Geraldo Nunes, o Samuel Gomes, Leninha França, Erinaldo da Silva Novaes. E para você que tá de aniversário hoje, eu não estava sabendo, são os mesmos votos. Muita paz, muita luz, muita saúde, um 2014 de grandes realizações. Essa oração é belíssima. Ela está na página 41 da primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar e se chama Ele Rompeu o Silêncio das Pedras. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Na madrugada, antes de o sol nascer, antes de os passarinhos cantarem, uma nova aurora, cheia de cantos e de esperança, apareceu. Era Cristo vivo. Ele rompeu o silêncio, a dureza, a resistência das pedras. Venceu a solidão que o trancava em seu corpo. Ele vive no meio de nós. O egoísmo, a morte, a vaidade foram abandonados no silêncio das pedras. Agora é tempo de saída, de arrancada, de êxodo de nós mesmos para os outros. É tempo de mostrarmos que somos homens da madrugada nova, de um novo dia, de nova vida, de ressurreição. É tempo de gritarmos que se acabou o tempo da ingratidão, das traições. É tempo de anúncios alegres. É tempo de paz. É tempo de tomarmos conta do mundo através da alegria e da felicidade. Acabou-se o tempo dos fracassos. É tempo de fraternidade. Caminhemos felizes, com a cruz às costas, até amanhã da ressurreição. Amém. Bela oração que está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Ele foi um dos grandes sucessos de 2013. Gustavo Lima, 60 segundos. Me dê um minuto pra falar que eu preciso de você, meu amor. 59 segundos é o que resta pra entender essa paixão no meu peito. Cada segundo que se passa mais aumenta essa vontade, esse desejo, essa paixão que me domina, me fascina, o seu jeito de menina tão linda. Ah, você enlouquece o meu coração. Você sabe que eu tô em suas mãos. O tempo passa depressa quando estou com você. As horas viram minutos, não consigo entender. E o que eu mais quero é viver a seu lado, cada segundo, amor. O tempo passa depressa quando estou com você. As horas viram minutos, não consigo entender. E o que eu mais quero é viver a seu lado, cada segundo, amor. Te fazer feliz por toda a vida, cada segundo que se passa mais aumenta essa vontade, esse desejo, essa paixão que me domina, me fascina, o seu jeito de menina tão linda. Ah, você enlouquece o meu coração, você sabe que eu tô em suas mãos. O tempo passa depressa quando estou com você. As horas viram minutos, não consigo entender. O que eu mais quero é viver a seu lado, cada segundo, amor. O tempo passa depressa quando estou com você. As horas viram minutos, não consigo entender. E o que eu mais quero é viver a seu lado, cada segundo, amor. Te fazer feliz por toda a vida, te fazer feliz por toda a minha vida. Gustavo Lima, 60 segundos. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Belmonte Amaraí, visita Goiás. Qualquer dia desses pega um avião e vou pra Goiás matar uma saudade. Descer em Goiânia, que felicidade, rever a cidade que amo demais. Quero visitar a sede dos artistas, rever meus colegas artistas goianos. Voltar os tempos dos meus 20 anos, que a mente saudosa não esquece mais. Faço uma entrevista com o Moraes César, depois o Claudino quero conhecer. Aqui distante sempre ouvi dizer dos belos programas que esta gente faz. Naquela terra vivi muitos anos e com orgulho aqui eu confesso. Se os meus discos fizeram sucesso, uma grande parte eu devo a Goiás. Bazar Paulistinha, ver o Valdomiro, velho companheiro, e convidá-lo para meu parceiro numa pescaria no rio Araguaia. Depois pretendo rever as fazendas e, revivendo um tempo saudoso, ouvir o pio do jaó manhoso nas matas goianas quando o sol desmaia. Ouvir o pio do jaó manhoso nas matas goianas quando o sol desmaia. Ouvir o pio do jaó manhoso. Relembrando Goiás, Belmonte Amaraí, visita Goiás para os meus amigos lá de Aparecida de Goiânia, que curtem o nosso programa pela Primavera FM. Um abraço aos meus amigos, meus colegas da Primavera FM e a todos os ouvintes, né? claro que estaremos juntos, ainda mais juntos em 2014. A frase irretocável do programa de hoje é de Marcos Andruchak. A arte é a expressão da alma através da impressão do artista e a base é o seu coração. A arte é a expressão da alma através da impressão do artista e a base é o seu coração. É a frase irretocável de Marcos Andruchak. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Elias Benjamin. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Neste domingo não tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar. Nós estamos de recesso e voltaremos na próxima terça-feira, dia 7, às 23 horas, com um programa inédito Conexão Brasília com Cleitão Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Elias Benjamin. Abre o jogo. A fila tem que andar. Você mentiu, não pude notar. Jurou que me amava, só quis me enganar. Te dei meu amor, você me traiu. Alguém me falou que com outro te o seu jogo, não vai me iludir. Pega tudo e cai fora, que eu já descobri. Abre o jogo, vai confessar que ficou com outro, não adianta chorar. Se fosse você, calava a boca e ia embora. Perdeu seu espaço, não tem o que fazer. Você não machuca mais o coração de quem te adora. Não teve nem pra dizer. Passou o seu tempo, vai me pagar. Perdeu sua vez, a vila tem que andar, andar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Elias Benjamin. Abre o jogo. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone é o 61-3532-6993. O telefone do ouvinte, 61-3532-6993, de 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Esse é o primeiro final de semana do ano de 2014. Vai devagar que ainda tem muito ano pela frente. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Vocês prestem atenção nos professores, senão vocês não vão sair da escola. Vocês estão cantando ruim demais, nossa senhora. A Faculdade da Música apresenta os mestres Milionário José Rico, O Preço de um Pecado. Estou vivendo num recanto tão distante. E não sei quando vou voltar pra minha terra. Fui obrigado a abandonar tudo que eu tinha. E no meu peito, quando a dor hoje se encerra, meu coração já não suporta. lá fora. Se eu pudesse fazer voltar o tempo, deixava tudo nesse instante e ia embora. A gente às vezes complica tanto a vida, que se revolta até contra o Criador. Faz coisa errada sem pensar que aqui mesmo a gente paga sofrendo a mesma dor. Meu coração já não suporta o sofrimento, e a lembrança do que fiz me apavora. Se eu pudesse fazer voltar o tempo, deixava tudo nesse instante e ia embora. A Faculdade da Música apresentou Os Mestres Milionários José Rico, uma gravação de 1976, portanto, de 37 anos atrás, O Preço de um Pecado. Para mim, uma das mais bonitas canções, né, dos últimos tempos, a composição do grande Juraildes da Cruz, Genésio Tocantins, Quem Ama, Perdoa. Descendo, colorindo a tarde, coração transborda, derrama de saudade, dá uma vontade afoita, sonhar nos seus braços, sem medo, sem roupa, flutuar no espaço, beijar sua boca, esquecer o tempo. Te amar, te amar. Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar. Às vezes uma palavra à toa magoa, magoa, magoa. O amor é tão lindo, merece uma chance. Um pequeno deslize virou uma avalanche. Há dias que eu acho que vou ter um fim. Só penso em você, já não lembro mais de mim, já esqueci de viver, não dá pra lhe esquecer. Não dá, não dá. Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar. Às vezes uma palavra à toa magoa, magoa, magoa.